Tá de férias? Hoje é meu primeiro dia de férias. Yeah. Por isso que tu tá assim, jururu. Não foi trabalhar. Que bosta. Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema com mais medo de avião de toda a internet brasileira. Na verdade, é só o Lucien, mas eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Lucien Chossar. Boa noite. O Vitor Viana. Boa noite. E o André Barcelos. Oi, boa noite. A gente vai falar hoje sobre o último filme do Clint Eastwood, um grande cineasta que a gente admira alguns, se não muitos filmes, com um filme mais recente dele chamado Sully. Tem um subtítulo em português, né? O Milagre... O Herói do Rio Hudson. Acho que é o Milagre. Acho que o Milagre é o título em português de Portugal. Ah. Acho que no Brasil é O Herói do Rio Hudson. Ah, Brasil, massa. Brasil é mais massa. O Milagreiro. O filme é sobre um caso real que aconteceu em 2009, né? Desse piloto de avião que aves entraram nas turbinas dele, do avião, e ele pousou no rio... Hudson, um pouso de emergência. Pouso de emergência, no Rio de Nova York, logo após ter decolado do LaGuardia, aeroporto de Nova York. O filme começa pós isso já ter acontecido, e ele meio que lidando com a imprensa e com a... Sindicância. A sindicância a respeito do acidente. Seria meio que os advogados também da empresa pra quem ele trabalhava, né? Que sim. Querem fazer de tudo pra que apareça um erro humano, pra que a empresa não seja, né, responsabilizada. É, a princípio ele só toma um pouco do depoimento dele, questiona algumas coisas... Ele tem esse embate um pouco com a imprensa, você meio que se dá conta de que ele não quer ser muito estrelinha, assim, mas ele meio que consegue lidar disso de uma boa maneira. Tem a família dele em algum lugar, em outro, no interior, que a gente não sabe muito bem, mas ele se comunica muito mais só com a esposa. E no meio disso, tipo, acaba revelando alguns fatos sobre o acidente, de que talvez não, os dois motores não tinham sido destruídos, um dos motores estava funcionando... E que ele tinha condições de voltar para algum dos vários aeroportos ao redor. Tinha três, pelo menos, que eles mencionam. E não precisava necessariamente ter pousado no rio. Tipo, ele fazendo isso pôs em risco a vida dessas pessoas, não levando elas para o aeroporto. Nisso você vê... Ele mostra um flashback de todo do evento. Foca um pouco em alguns passageiros... foca bastante na ação dentro da cabine, nos fatos que eles fazem. Quando o negócio começa a cair ou cai, ele também traz à tona, tipo, essas equipes de resgate. Acompanha um pouco duas equipes, né? Das barcas que estavam por perto e dos mergulhadores que vêm de helicóptero. Mas isso é meio que um flashback e você volta logo para o tempo real da ação. E aí tem mais umas reuniões, umas audiências, tem uma entrevista no David Letterman, umas coisas assim. E acaba culminando no comitê final, onde tem muita gente, onde eles vão realmente assistir a testes de simuladores simulando o acidente, o caso, e ver se ele estava certo, se ele estava errado em tentar pousar no Rio Hudson. Eles fazem umas simulações e aparentemente... dava fácil para ele ter ido para qualquer outro aeroporto, mas aí ele exige que as pessoas levem em conta o fator humano, o fator de que ninguém está preparado para essas coisas acontecerem e que os caras que estavam no simulador estavam preparados. Eles acabam incluindo uns 30 segundos na situação de simulação, que acaba revelando que, tipo, ele fez a única escolha possível partindo simplesmente da experiência e do feeling dele no momento, e pousou no rio. Se ele tivesse tentado fazer qualquer outra coisa, ia ser uma catástrofe imensa. E pousando no rio, ele salvou todo mundo. Ninguém morreu no acidente. É uma das coisas que ficam bastante realçadas na história, de que Um pouso na água sem fatalidades é uma coisa praticamente impossível. Assim como a outra coisa quase impossível é pássaros atacarem o seu avião e destruir todas as turbinas dele. O filme nos créditos mostra um pouco as pessoas reais que sobreviveram. Tem uma pequenininha entrevista com o Sully de verdade, assim, no meio de todos os sobreviventes, falando assim umas coisas. É. Eu não mencionei também, mas tem o copiloto dele, ao longo do filme todo, dele acompanhando. É praticamente o segundo personagem mais construído no filme. Apesar que eu acho que o Sully é realmente a pessoa que tem alguma intimidade ou personalidade no filme, né? Sim, o filme se constrói em cima dos flashbacks dele, né? Dele tentando remontar a cena... Uhum. Pra entender como é que ele pode se defender de um julgamento que tá sendo considerado, assim, só as questões técnicas, né? É. E que tá sendo desenvolvido em cima de simulações mecânicas, assim, né? Informações coletadas, assim, sei lá. E ele, ele se confronta com esse momento de, tipo... Tá, esses dados estão dizendo que eu fiz uma coisa muito perigosa... Mas ele tem uma certeza de que naquele momento, naquela experiência maluca que é um avião cair, ele tomou a melhor decisão possível, né? E sendo um piloto de 42 anos de experiência, ele saberia... Sim. Então o filme meio que é o pesadelo dele do que aconteceu misturado com tentar descobrir o que, que aconteceu naqueles segundos ali, aqueles 130 segundos mais ou menos. 208. Não sei. Enfim, que é o tempo que a coisa aconteceu, basicamente. O que, que tem ali que ele. Sim. Que fez ele tomar essa decisão, né? E é engraçado você falar sobre pesadelo, porque meio que o filme começa com pesadelo nele, né? Ele imaginando se ele tivesse desviado pro LaGuardia e o avião batendo nos prédios de Nova York, assim. Aquela cidade cheia de prédios. Ele tem umas visões ou umas alucinações disso em outros momentos do filme. Ele vê aquela jornalista na TV falando que descobriram, que estão investigando ele, que talvez, tipo, ele tenha feito algo errado. Que é uma coisa que na época, isso foi descoberto depois. Na mídia, ele era um herói, assim, fez a coisa mais linda. Ninguém estava pensando na época que isso... Acho que até talvez não fica muito claro no filme. Talvez passe a impressão de que o mundo estava questionando ele. Mas não, era só realmente a sindicância ali da companhia aérea, dessas paradas. Ele era um cara foda, assim, herói. Nós temos um correspondente... Verdade, eu tava quase esquecendo disso. Eu já tava esquecendo. A gente já falou bastante do filme e a gente tem o nosso querido amigo Marlon Krieger, ex-integrante integral do podcast, substituído pelo nosso caríssimo André. Mas ele mandou uma mensagem pra gente e a gente vai ouvir ela agora. Boa noite a todos. Olá. Sully, do Clint Eastwood, me remete diretamente ao American Sniper, que é um filme que poderia se chamar Chris Kyle. Os primeiros preferem se remeter ao apelido do personagem principal. E eu fui olhar, o Chris Kyle executou 255 pessoas durante a guerra. E o Sullenberger salva 155, incluindo ele mesmo, no voo 1549. Essas duas figuras históricas, heróicas, de façanhas tão distintas, oferecem uma possibilidade de refletir sobre a carreira do Clint, não só com os dois filmes em mente, mas, por exemplo, um filme como, esqueci o nome em português, Flags of Our Fathers, né, onde vários soldados americanos encontram-se de modo apressado, consagrados como heróis, um pouco contra sua vontade, às vezes, e eles têm que lidar com isso. Não só a imagem é difícil para esses heróis do Clint suportarem, mas especialmente o fardo que cai sobre eles após essa condecoração, digamos assim, né? Outra coisa que vale a pena dizer é que tem um filme recente do Robert Zemeckis chamado The Flight, sobre o piloto bêbado, esqueci o ator, mas que essa comparação nos... eleva bastante o filme do Clint, né? Dá vários pontos pro filme do Clint. É um filme seco e econômico. Eu não sei exatamente por quê, eu vi ele ontem, então o filme ainda tá muito fresco e não consegui decantar ele dentro de mim, mas economia é a palavra, mesmo o Clint estando num sistema de grande produção aqui, me pareceu. A cena que eu mais gostei do filme, eu acho, é o CGI do Sully olhando para Nova York e vendo um avião cair, porque eu acho que, obviamente, o filme tem um subtexto do 11 de setembro, e há uma menção ao 11 de setembro e na fala de um personagem, não, um burocrata, mas essa cena tem um quê, um pouco de cinema e evidencia um conflito moral, assim. E o estilo seco econômico do filme, ao meu ver, tem a ver com uma certa velocidade da narrativa, que a narrativa visual alcança sobre uma história que muitas vezes é documentada, parece, como os fatos do filme não são exatamente o assunto da narração. A gente sempre volta sobre as mesmas coisas, a coisa chega a ficar meio repetitiva. Então o filme tem que se criar em outras coisas, e é nesse conflito moral do personagem que é uma das forças. O pesadelo que abre o filme, os relatórios que aparecem na televisão a cada momento. O primeiro flashback do Sully, dele criança, dele adolescente aprendendo a voar, o segundo do acidente dele no exército, parece. Na aeronáutica, né? Os relatórios da comissão de inquérito, as simulações de voo, o filme tece narrativas que às vezes versam sobre a mesma grande narrativa, mas consegue fazer isso de modo plural e seco mesmo, de modo muito esquisito, assim. Acho que o que contribui um pouco é o isolamento emocional do personagem. Por exemplo, no começo do filme eu imaginei que se ele tivesse algum problema de estar se separando, coisa do tipo, e nada disso acontece, na verdade. Putz, 4 minutos, você vai ficar puto. Ah, é claro, American Sniper, tá escrito aqui. Os dois filmes têm uma cena idêntica, que é os dois personagens assistindo a TV desligado. Outras coisas importantes, a cena favorita que eu falei, que é aquela puta avião, né? A cena favorita que eu falei é aquela do Sully imaginando, vendo um avião cair, sonhando acordado. Os planos da mão do Sully, quando ele toma controle do avião e começa a pousar dele, são muito bonitos. Tem uns planos legais no filme, mas não sei, eu não preciso de um tempo para enxergar isso que eu não tive ainda. E é isso. Não tem tchau, não tem. Deu, né? Acabou o podcast. Mandou nenhum feliz ano novo, porra, mano. Porra, mano. Porra. Feliz Natal, mano. Coisa. Tá, eu acho que tem algumas coisas, assim, que são importantes, talvez a gente dar continuidade porque o Marlon falou, que é a economia do filme. A coisa que a cena que ele mais gosta, que é do avião Caindo. caindo, que seria a decisão errada que ele poderia ter tomado. Isso acontece duas vezes, né? Logo no início do filme e depois quando ele vê de novo de uma janela no prédio. E porra, e também a coisa desses dois personagens, de fato, essas duas façanhas dessas duas figuras Isso é uma coisa históricas, assim. interessante, É louco o que o Marlon falou. Eu nunca vejo um filme por esse lado, mas eu acho massa o modo te como ele encara a comparar vida, assim. com o Sniper americano. De comparar com o Sniper americano e de pensar que os filmes são baseados Sim, em vamos por acontecimentos, assim. partes. Quando ele falou da economia do filme, eu concordo, mas me veio à tona uma coisa que eu não encaro como um problema, mas que eu vejo que poderia ser encarado, que é o fato de que ele mostra o flashback do acidente duas vezes, na íntegra, assim. Tipo, é uma edição diferente, é uma montagem diferente, mas ele não tá explicitamente destacando coisas diferentes, assim. Ele omite umas coisas ali, omitir umas coisas. Mas não é nada muito explícito, assim. Você sente que tem um... coisas em jogo diferente naquele momento. Porque o primeiro momento é meio que a troco de nada, meio... No começo do filme. O primeiro momento é quando ele imagina que o avião vai cair, né? Vai... Não. É? Quando você vê todo o processo do acidente ali. Sim, acho que é na sindicância lá, na reunião. Mas aí, no final do filme... É. Eles imaginam... Eles mostram porque ele tá relatando pra... Sim, eles estão ouvindo a caixa preta. Eles estão ouvindo a caixa preta, exato. É o último flashback. E isso meio que, tipo... Tudo bem, diz um pouco contra a economia, porque ele tá mostrando duas vezes a mesma coisa, mas... Pra mim funciona muito bem das duas maneiras. Mas eu acho que é economia no sentido, Thiago, de que é um filme que poderia ser um blockbuster pelo aparato que ele usa, assim, ser um filme sobre aviões, queda, poderia ser uma coisa muito grandiosa. Uhum. E apesar de ele ter estrutura pra isso, ele trata de um jeito meio sóbrio as coisas. Então talvez economia e sobriedade tenham a ver nesse filme, assim, de... E justamente... Da maneira como ele filma esse acontecimento. Assim, né? E justamente quando tu... Com esse exemplo que tu falou das duas cenas mostradas duas vezes com pequenas diferenças, pra mim isso tem a ver com economia também, que é tu saber repotencializar um mesmo acontecimento, assim. De tu economizar esse evento, assim, de um jeito que tu mostra em um, por exemplo... O que está acontecendo com o cara da cabine de... Com o controlador de voo, né? O cara da cabine ali. Em outro momento, tu mostrar mais os passageiros ou os caras do resgate. No outro momento, tu mostrar mais eles, assim, né? O piloto. É o momento em que ele meio que se redime, assim, né? Com ele mesmo e com os outros, né? Sim, eu não tô discordando de vocês, mas como não, eu falei, tipo, eu acho que você não, pode usar isso como um argumento meio falho, mas eu acho que ele, na verdade, funciona a favor de realmente ele conseguir ser simples, mas também ser impactante, assim, porque quando ele começou esse segundo flashback, eu pensei, pô, de novo isso. Mas não, vale a pena, assim. Sim. É meio... É um reforço legal, assim, nesse momento da história. Eu particularmente gostei muito de como essas duas sequências são montadas separadamente, assim. Elas têm tensão pra mim, elas têm bastante tensão pra mim. E eu não sou uma pessoa que naturalmente tem medo de avião, assim. Ele falou dessa cena das mãos dele quando ele segura o negócio, isso não ficou muito marcado pra mim. É nesse segundo momento, principalmente, né? Que mostra de novo o momento que dá problema no avião. E tem vários cortes deles operando as máquinas, assim, né? E é tudo meio... Mas que é mais focalizado ali na cabine do capitão, assim, né? Sim, do Sully e tal. Sim. Eu gosto também, não sei. Eu acho massa porque é tudo meio... intuitivo, assim, né? E tem muito a ver com esse... A coisa do timing ali que ele tá colocando com a questão humana, né? Da coisa. Sim. É, ao mesmo tempo, eu acho que nesses planos ele consegue condensar um pouco essa coisa de ser o fator humano e ao mesmo tempo, o fator técnico, né? É bonito porque quando acaba o avião, assim, ele sai do piloto automático e ele que tem que manejar o avião, assim, né? Sim, em algum momento ele pede, né, pra ele entrar ele no pega automático. É mancha, eu acho. No manual, E aí, acho que, sei lá, esse plano meio que junta essas coisas. O que me faz pensar também da primeira coisa que ele falou, o Marlon, sobre a comparação com o Sniper americano até... E que me fez pensar que um dos aspectos do filme é ele ser meio que o bom profissional, né? Ele tá várias vezes negando esse heroísmo e falando que... Não, eu só fiz o meu trabalho, né? Eu só fiz o que eu tive que fazer, assim. Eu apontaria uma diferença primordial entre os dois heróis. A comparação é válida, mas eu tirando acho que... Tirando o fato de que um mata pessoas e outro salva. Tirando esse fato, que é óbvio, um tá na guerra e um tá no cotidiano. E um é uma pessoa do cotidiano, uma pessoa que tem que fazer a coisa que é rotineira, prevista, assim. E não é só ele. Todo mundo que salva as pessoas tá vivendo a sua vida de maneira meio rotineira. É só mais uma pessoa na cidade de Nova York e chega o evento extraordinário E eles vão lá e eles são essa pessoa ínfima, mas eles vão lá e fazem a coisa e salvam a vida das pessoas. Enquanto Kyle, por mais ambíguo que seja, tem o lance de ele ser realmente uma figura proeminente, ser um herói, ser alguém que tá ali marcando como alguém que bate um recorde, que vai pra guerra e tudo mais. E eu acho que este filme, o Sully, se baseia realmente muito na figura do... tu fazer o teu trabalho e tu ser uma pessoa meio anônima e tu ser valorizado por isso, assim, sabe? Tu... Ele gasta um tempo pra mostrar o cara da barca, o cara dos mergulhadores e o Sully. Sim. Assim, é como o homem comum, num momento extraordinário, pode virar alguma outra coisa, talvez, assim. As comissárias também, né? E assim, e uma coisa que eu acho legal é que ele não faz desses caras uns personagens... Assim, ele não mostra eles fora da vida, ele mostra só o Sully, assim. Mas eles, como, eles são tanto o Sully quanto... qualquer outra pessoa, assim, tipo, e nisso, tipo, é interessante, porque você vê que realmente ele é um cara ordinário, assim, é um cara que só é competente, não é nem especial, assim. Conversando com o Bruno, logo depois da sessão, ele tava falando um pouco também de como o Clint meio que se... não se especializou exatamente, mas como ele tem essa coisa adquirida com o tempo de saber explorar os tipos também, os tipos físicos, assim, os atores como... E acho que nesse filme tem a ver também com ele não transformar essas pessoas em personagens exatamente, mas ele conseguir dizer muita coisa através dos poucos momentos que elas estão em cena, né? Acho que tem a ver também com a coisa de saber usar os tipos, mas... com saber escolher os planos também, né? Assim, os momentos. Eu acho que tem um equilíbrio foda no filme, assim. Nem o personagem do Sully é muito explorado exatamente, assim, né? Tu não tem muito acesso a ele, assim, né? O filme, ele se ramifica, isso que o Marlon falou de ter uma pluralidade de momentos e de personagens e tal. Eu não sei, eu fico entre uma intimidade com o que está acontecendo e uma distância com o que está acontecendo. É um espetáculo e, ao mesmo tempo, tem uma emoção em jogo, assim. É uma coisa que, não sei, da encenação. Tem uma leveza na encenação, ao mesmo tempo tu tem um envolvimento com a coisa, assim. E eu não sei, esse filme é estranho para mim. Eu acho que é difícil falar dele meio que por conta disso. Tu não sabe muito... pra onde o diretor tá te levando, assim, né? O filme é uma coisa só, assim, que tu vê passando. Sim, e tal. Sim, eu acho muito fluido, cara. Um exemplo disso, pra mim, é o como a principal cena do filme, que eu acho que é o primeiro momento em que ele mostra o acidente ali, que começa com, sei lá, uns personagens quaisquer chegando atrasados no avião, assim, de repente... É, uma família tá indo tirar férias, o pai tá meio... não consegue correr muito, né? O pessoal tá atrasado. Tu tá no fluxo do filme, daí chega aqueles personagens, tu não sabe nem exatamente se vai ser ali, se vai ser outra coisa, o que que vai ser. Aí depois de um tempo tu começa a perceber que eles estão entrando no voo, que alguma... mas tu também não sabe se ele vai contar tudo, ou se ele vai contar só um pedaço e vai guardar o negócio pro final... E daí, quando tu vê, a coisa tá acontecendo... Assim, eu acho muito foda que ele tenta mostrar um pouco, assim, essa coisa do momento ali, daquele acidente, né? De como... E começa através desses caras, assim. É meio arriscado uma coisa isso, muito, né? Numa direção do Clint, eu acho muito estranho, porque nesse momento em que aparece a mãe e a filha chegando numa loja, né? Ele tá entrando na loja, ele pede um sanduíche, não sei o quê. É o momento em que... É o flashback que inicia quando ele tá falando com a esposa. Ele fala, eu acho que eu fiz tudo certo. E daí entra esse flashback. E tem um salto, assim, que... Eu, caralho, não entendi na hora que era um flashback, assim. Sim, porra, ele voltou a trabalhar, passou isso, um tempo. Assim, que eu acho foda. O que tá acontecendo, assim? É engraçado ver um risco desse num filme do Clint, assim, né? De, sei lá, de talvez perder o espectador, assim. Pois é. Mas eu acho não senti tanto isso nesse momento. Pra mim, tava bem segura a estrutura de que sempre ia ter um flashback voltando pro evento, que é um personagem que tá passando um trauma, né? O que eu acho interessante é mais como coisas que aparentemente teriam uma função muito narrativa, simplesmente para ser algo figurativo, para se relacionar com o desastre, estão muito bem moduladas para a gente entrar na coisa, assim. Esses personagens que chegam atrasado, parece só uma crônica do que aconteceu, uhum. assim. Mas eles dão toda uma profundidade pro momento em que o avião tá caindo, assim. Sim. Da mesma maneira, a senhora de cadeira de rodas, sim. assim, e tal. Sim. Ele foi muito preciso nesse... É, isso que eu acho foda, cara. Isso, porque sim, é sabe? Muito preciso. É. E é isso, ele não explora também aquilo, assim, é. do drama, da, sabe? É. Mas é de um jeito funcional. Que fica coletivo e pessoal ao mesmo tempo, assim, né? Muito, muito bem montado essa sequência, assim, acho. Mas eu queria cutucar o elefante branco que tá aqui no meio da Vamos mesa. Cutucar. Dale. Eu quero cutucar também. É... Quando eu ouço pessoas falando desse filme, eles falam, é um filme... Que parece um filme de sessão da tarde, assim, um filme que vai passar no domingo, sei lá, no temperatura máxima, Porra, sei velho, lá. Que mundo maravilhoso. Porque é um filme que tem uma leveza, assim, né? É, se a gente pensar, o evento dramático principal do filme não é a queda do avião. É a audiência pública onde a vida profissional dele está em jogo. Sim. E isso se resolve de uma maneira talvez pouco dramática. É um evento que por si só não é tão dramático, né? Uhum. Uma audiência pública em que tu vê simulações de voo. Que não são tem... meio... São... Uma câmera parada, assim, umas pessoas sem emoção, repetindo. É muito birds. É. Sim. Sim, eles ainda tentam imitar o que aconteceu, né? Eu acho massa, assim. Tem uma coisa meio realmente sem emoção, meio carinha previsível de bigode, assim. Sim. Um pouco o que é o personagem, acho. E... Que é um pouco o tom do filme, né? Uhum. Sim. Daria pra dizer que é um filme menor do Clint Eastwood, eu acho, assim. Ao mesmo tempo... eu chorei 2 vezes no meio do filme. Uhum. Eu também. Não sei se 2, mas chorei. Diz aí, porque teve uma que eu quase chorei. Vamos ver se bate. Eu chorei na queda do avião, assim, que eles... Caem no... Na água e as aeromoças não param de berrar aquilo e Sim. todo mundo sobrevive. E chorei quando ele tá no hospital e o cara da empresa vem falar que o número era 155 Sim. e que todos estavam vivos. Assim. Essa eu acho que é a melhor cena do filme pra mim. Pra mim, eu não cheguei a chorar, eu não cheguei a ter toda a emoção, mas pra mim essa é a melhor cena. Essa é... Ele conseguiu construir a importância das pessoas não terem morrido. Sim. O quanto o Sully se importa. O quanto ele tava lá, tipo... Pouco ligando pra autossobrevivência dele. Querendo ir até o final do avião pra ver se não tinha ninguém. Sim. E depois insistir. Quando o cara chega com o número, realmente, ali... Sim, é foda. É muito bom. É muito bom. O lance do 155 é importante porque... Além de ser um filme sobre um desastre aéreo... O que amarra ele... É toda uma questão de culpa, né? Assim, alguém que fez o seu trabalho certo, mas que tem dúvidas a respeito disso. Uhum. E a dúvida é imposta a partir da culpa que ele sente, assim. Uhum. Que é uma culpa que não tem muita explicação, nem muita origem, né? Assim, eu acho uma que, culpa eu acho que o acaso origem... joga em você. Porque... É. Mas eu acho também que a origem é um pouco dessa investigação. Porque eles colocam isso em alguns momentos. Tipo, não, eles estão querendo te fuder porque... Sabe? Seguro, não sei o quê. Porque as companhias de seguro estão caindo em cima e eles vão cair pra cima de ti e tu pode simplesmente nem conseguir se aposentar, que isso eu achei bizarro, né, cara? Sim. Que país maluco, os Estados Unidos, assim. É. Eu acho que tem isso no filme, de querer contrastar um pouco. O Clint acho que faz bastante isso, né, de mostrar o lado bom e o lado ruim da sociedade americana. E daí tem esse lado da empresa que quer fuder ele, mas ao mesmo tempo tem o reconhecimento no final. E tem o lado dos pequenos heróis do dia a dia, de mostrar no final todo mundo feliz e uma coisa meio brega, assim, dos Sim. tantos policiais estavam envolvidos, todos estavam prontos, né? Uma coisa. Que é parte do renascer pós 11 de setembro, meio. Tipo, esse filme é um. Uma ódio, a gente ainda tá bem, a gente consegue não fazer um avião cair na nossa cidade, né? Mas... Pois é, mas então, tu fala sobre... Talvez esse filme poder ser considerado um filme menor do Clint, assim. Eu acho que é real, mas ao mesmo tempo não sei se não é isso que eu valorizo no filme, no fim das contas. Assim. Sim, eu ia chegar nesse lugar também. Eu não sei o que é esse filme, porque... Dá-lhe, então. Não, onde não. É que tu queria... Não, é essa... É esse... Não saber o que tá acontecendo, assim. Digo, cinematograficamente, assim, né? Tipo, a mão do Clint tá muito leve nesse filme. O modo como ele filma. Ao mesmo tempo, a construção narrativa é muito precisa, assim. É... Construção do roteiro e de cenas e como é que esses flashbacks se organizam e o que, que esses flashbacks representam pro personagem, o que tá em jogo e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o filme fazendo cortes de fim de plano que, assim, não me dizem nada. Sei lá. Reenquadramentos que não são nada pra mim, ou, sei lá, ajuste de foco que não são nada. Não sei, às vezes eu não vejo um cineasta fazendo filmes. Uhum. E eu acho que é por isso que eu diria, assim, esse filme é um filme menor, assim, não é tão, tão construído ou tão foda quanto Menina de Ouro, sei lá. É, ou quanto... Não os sei, True Crime ou... Os Imperdoáveis eu não acho tanto, mas... True Crime ou... Sobre Meninos e Lobos, Mystic River. Uh-huh. Enfim. Eu acho que tem mais a ver com a narrativa, com a questão da dramaticidade da narrativa, assim, o fato do... Do centro do filme, que é uma audiência... Talvez a abordagem dele tenha sido leve demais, ou talvez realmente uma audiência é uma coisa que não dá pra explorar dramaticamente... Tão bem, então o filme tem uma leveza, assim, sim, né? Que... É. Mas eu acho que ele ainda faz meio que milagre, assim, com essa narrativa, digamos, né? Com essa audiência, da narrativa da audiência. Porque é bizarro, né? Realmente, é uma coisa que é estranha de ser explorado, assim. E acho que o jeito até que ele bota essas simulações totalmente feias e frias ali no meio, uhum, e tal, e ele mostra várias... Assim, eu vejo coisas que em teoria não deveriam funcionar nesse filme e no final tudo se encaixa, assim. É um pouco bizarro. Isso, né? E eu queria, talvez só como provocação, até porque eu não acredito que... Assim, faz... Eu acho que eu prefiro o Sniper Americano como filme. Uhum. Eu acho que ele tem mais coisas em jogo, ele tem mais coisas... Acho que tem mais contraste, talvez, o Sniper Americano, né? Eu não me lembro muito bem do filme, mas eu me lembro que ele tem altos e baixos, assim, de distensões do tempo e acelerações do tempo. Mas assim, eu acho que os altos são mais altos, assim. Eu lembro de eu não ter gostado da primeira vez que eu assisti o Sniper Americano. Mas eu resisti por causa do podcast e meio que foi crescendo em mim. Uhum. E esse filme eu já gostei da primeira vez, assim, da única vez que eu vi... Mas ele não me impacta tanto, eu acho. É, como disse a Glória Pires, eu não tenho muita condição de opinar, porque... Não, mas é... O quê? É um meme, André, é um meme. É porque eu não vi o Sniper Americano no cinema, e assim, pensando agora... Esse filme eu gostei mais, mas eu acho que tem muito a ver com eu ter visto ele no cinema, assim. É... Uhum. E não sei, aí... Queria talvez rever o Sniper Americano de preferência no cinema. Eu vou juntar as duas coisas, a tua pergunta e o que eu e o André estávamos construindo antes. Eu acho que esse filme ressalta uma parte do cinema do Clint que me interessa em especial, que é a construção do filme médio. Ele é um cara que tem interesse por personagem... O centro dos seus filmes são o protagonista e a condição dramática do protagonista. Então, é um filme sobre queda de avião, mas não é. Sobre a cabeça desse piloto de avião, assim, né? E esse é um filme médio por excelência, assim. É um filme que não explora nada. E, ao contrário do Sniper Americano, que é um filme muito maior, na minha opinião, assim... Explora um pouco o impacto da guerra. Tem cena de guerra, por mais que seja não tão grande quanto é um filme de guerra, assim. E talvez o Sniper Americano grite mais. Mas eu acabo preferindo o Sully. Uhum. Sabendo que pouca gente vai escolher o Sully porque ele justamente grita pouco, assim, sabe? Uhum. um filme que termina com uma piada de que a queda do avião deveria ter acontecido em julho, porque daí estaria mais quente, né? Mas... não sei, o jeito em que a coisa é filmada, o equilíbrio das coisas, o interesse no Sully, as voltas na mente do Sully, sem ao mesmo tempo ser um filme cerebral, né? Um filme... Uhum. Parece que é um cara meio... fora da sua época, assim, né? É muito doido isso, assim. Me diz quem que tá fazendo um cinema assim hoje em dia, assim. É, sim. É... e o que eu poderia apontar, o que mais me distancia do Sully, talvez seja um pouco de defesa da guerra, assim, de você um pouco transparecer um pouquinho da política do Clint no filme. O Sniper, né? É. E esse filme é um pouco sobre a comunidade, né? Sobre... viver junto com as pessoas e vamos todo mundo fazer o melhor de si, porque você nunca sabe quando ser a pessoa mais competente, ter a maior experiência no negócio, vai salvar 150 pessoas, né? Essa é a parte que eu acho que... é um conformista que acredita na sociedade. E no ser humano. E no ser humano. Isso é massa do sniper americano, né? Até tava pensando quando o Luciano tava falando de... como ele mostra aquele personagem... Ah, sim. Valeu. Como ele mostra aquele personagem ferrado, assim, né? E, sim. Tipo, acabado e... Ah, o sniper americano é mais pessimista nesse sentido. Claro. É, então... E se tem uma defesa da guerra, tem todo... Tem também um discurso o lado contra, da, né? Da merda que ela merda causa, que é. Né? É. Esse filme é um pouco mais... Uhum. É, então, isso... Assim, o corporativismo é o inimigo e ninguém nunca vai questionar isso, parece, sim. Né? Tipo, é... Parece que a gente tá todo mundo com uma bandeira branca, assim. Vamos ver um filme legal. Isso me incomoda um pouco no fim do filme, quando eu percebo que talvez o modo como o filme se constrói, que é dessas ramificações e de vários pontos de vista e tal, dos mergulhadores, os caras que resgatam as pessoas do helicóptero, enfim. De ter vários pontos de vista o filme. No fim, o Sully chegar e falar, não fui eu que fui o responsável, mas todo mundo e não sei o que. Tá, isso é uma parte do filme que pode ser um discurso, assim, mas eu acho que o filme não é isso, no fim das contas. Eu acho que se... É. Enfim. Você estava falando do filme ser um filme menor, o Clint ser um cineasta que se interessa pelo personagem, pela condição dramática do personagem e tal. Eu acho bonito nesse filme... como o filme e o modo de filmar se relaciona com o Tom Hanks, assim. Como se dá a construção do personagem, assim, o modo como o Tom Hanks é filmado. O filme não explora muito Tom Hanks, assim, tem vários cortes. Em muitas cenas tem que ter várias tomadas, vários planos de ângulos diferentes do ator para aquele personagem se formar, assim. Eu acho isso muito foda. Porque o Tom Hanks está muito bem nesse filme, eu acho, assim. E eu acho que isso é uma questão de encenar, de como tu filma ele também. Não é só uma coisa do ator, sim. Mas é a questão do ritmo que o filme constrói pro ator estar em cada momento no ponto ali, assim. É. E, enfim, isso me surpreendeu muito no filme. É. Não sei. Tem a ver com a economia também. Com a economia. É. E, sim, eu acho que o momento em que talvez os momentos em que ele explora o Tom Hanks mais seja do tipo... quando logo após o acidente ele liga pra esposa e fala, ah tá, não, só queria dizer que eu tô bem, assim, e aí ninguém entende nada e ele fala aquilo, assim, ali tem uma coisa que precisa de um ator pra saber dizer aquilo, assim, sim. Né? É, sei lá, não sei nem se é tão bom até, mas eu acho massa, mas Um pouco que eu consigo admirar da atuação dele, assim, de na hora de ter pensado e analisado, é um pouco da posição corporal dele em momentos diferentes, assim, de quando ele tá preocupado, correndo para se desestressar, ele tem uma postura estranha, assim, ele parece velho e destruído, assim, mas aí na cabine ele tem uma altividade, assim, controle um pouco frio, maior, assim, das coisas, né? Assim. Seguro, sei isso... Essa alternância, assim. Sim, isso é massa mesmo. É importante pro personagem. Eu nunca achei ele um ator ruim ou bom demais. Assim, então ele funciona. Não, assim. Mas vocês acham que nos filmes que ele faz com outros diretores, ele aparece demais nos filmes? Ou ele é um personagem que consegue ser. Um ator que consegue se fundir com o filme? Eu acho que ele consegue se fundir. Eu acho que é meio por causa disso que ele faz sempre o Everyday Man, sabe? Tipo, ele nunca é uma pessoa excepcional, parece, nos filmes. Nem o Forrest Gump. É o máximo do Everyday Man, porque ele participa das coisas mais fodas do mundo, mas ele é por contrapeso ele é meio debilitado mentalmente, assim, né? A pessoa com quem você consegue se relacionar fácil só de olhar pra ele. É, eu não lembro de filmes com Tom Hanks que eu tenha visto recentemente. Talvez o último tenha sido O Náufrago. Uhum. É, não vi Captain Phillips. Esses filmes Captain assim. Phillips eu vi, não é muita grande coisa. É. Eu gosto muito do Perdition Road, Estrada da Perdição. Uhum. Esse é legal, assim. Não sei se é o Clint ou se é o Tom Hanks. Eu acho que ele consegue se fundir bem no filme, assim. Sim. Eu não fico lembrando que é o Tom Hanks a todo momento que tá isso ali. Isso é massa, assim, né? Essa coisa do filme ser repetitivo, assim, incomoda vocês? Em algum momento vocês acham que estão sendo trapaceados, assim, porque que eu ainda tô não. Eu não, eu não acho repetitivo exatamente, cara. É que tá... Sim, mas de ser a cena remontada, explorar. Assim, né? Então, mas aí é o que eu tentei falar um pouco antes. Eu acho que ele explora essa variedade da coisa muito bem, assim, através da montagem. Eu pensei assim, tá, quando começou, ele vai fazer um Rashomon. Mas não, ele faz melhor do que o Rashomon, assim. Ele, tipo, mostra a mesma coisa, do mesmo ponto de vista, mas te impacta diferente, assim, né? É tipo uma parada massa. Eu não... Assim, acho que o... Ele tá tentando, tirando leite dessa pedra, que é uma história pequena mesmo, né? Sim. E ele faz isso bem. Mas eu acho que não é tão pedra assim, porque o evento do avião é uma coisa rica e forte. É. Não pela queda em si, mas o que significa avião hoje em dia, porque... É um pouco a tragédia possível da vida contemporânea, assim. Uhum. Inclusive, a gente não comentou uma coisa ainda, mas que eu acho interessante, né? Esse filme, ele ia ter sido lançado algumas semanas antes aqui, mas aí aconteceu o acidente com o avião da Chapecoense. É. E aí, cara, é muito foda mesmo esse filme pouco tempo depois, né? Mas sim. Muito foda ser cancelado, né? É. Ainda existe humanidade. Não, assim, mas tu entende? Depois que eu vi o filme, eu entendi por que foi cancelado, assim, cara. É tipo, nossa. Mas desculpa. Não, não. Mas eu acho que é exatamente isso, assim. Primeiro tem o lado de que o avião ainda representa a alta tecnologia e a auto-organização da sociedade em que a gente vive. Só que, ao mesmo tempo... É um momento de onde a destruição máxima pode acontecer, né? É um momento de insegurança total, assim, quando tu volta toda vez pra esse evento, ele decolando, e tu vê que, o quão trágico pode ser isso, em que o destino tá selado, assim, sabe? Vai ficando cada vez mais pesado, acho. E... É o mito de Ícaro potencialmente acontecendo. Exatamente. Todos os dias. Tirando um desastre natural... ou uma guerra, ou um reator nuclear que explode, é meio que é isso, né? Hoje em dia vai morrer... É que tem o contraste da organização e previsibilidade pura com o desastre total, assim, né? Sim. Então, sim. Isso desestabiliza a sociedade inteira, né? Sim, e a coisa da previsibilidade, que é no qual a nossa sociedade se sustenta, assim, ela tá colocada em xeque nesse filme, assim, porque... O julgamento é em cima da previsibilidade mecânica, técnica, não sei o que. Sei lá. O Blá deve adorar esse filme, assim, porque é um filme contra a gestão. É um filme sobre um cara que toma uma decisão porque ele tá ligado ele no... Ele sabe. Assim, no parangolê. E que ele fala, eu voei 1 milhão de horas já, mas minha carreira vai ser decidida por 208 segundos, né? E são esses 208 segundos que podem ser o fim da vida de muita gente. Sim. Ou um cara... Sim. Mesmo que ele seja o herói, ou mesmo que ele seja o algoz da história, ele vai ser julgado por esses 208 segundos. E assim, ele pode ser o herói, mas eu também não... Ele não é o cara, assim. Eu penso que existem muitas pessoas no lugar dele que poderiam ter feito a mesma coisa. Sim. A mesma experiência. Sim, ao mesmo teve tempo... a sorte de ser atingido por pássaros. E ao mesmo tempo sorte, os aviões voam praticamente sozinhos, assim, né? Isso é bem doce. Mas é meio... Tá lá. Mas isso é o legal, não sei, isso que eu enxergo sempre na carreira do Clint. Uma pessoa no lugar certo, na hora certa, fazendo o que ela acredita ser certo, assim. Uhum. É, esse salto que o filme dá, né? que o Marlon ressaltou no plano da mão segurando o manche, assim. Ali o filme tá se fazendo, assim, porque tá contando a história de alguém que sai do piloto automático e que tem que tomar a decisão, assim. É muito foda como começa o filme, de ser esse sonho dele batendo, e depois ele vê isso de novo dele batendo. Se ele tivesse tomado essa decisão, isso fica assombrando ele. Ao mesmo tempo em que ele está sendo o tempo todo contradito por todos os técnicos. Isso fica assombrando ele, mas ele tem a certeza de que ele fez o certo, assim. Ele vai até o final tentando remontar o negócio pra dizer que ele Por fez isso o que certo. Eu acho que não é a sindicância que coloca uma dúvida nele, assim. Sabe, ele fez a coisa certa, mas por algum motivo ele tem uma culpa que desestabiliza isso. Assim. Até porque acho que o pesadelo do começo do filme é antes dele ser questionado a respeito disso, né? Até pela ordem. Né? Se for imaginar então, que é cronológico, sim. Ele já tem um pouco. Porque ele tinha opções, né? Ele escolheu a opção que ele acreditava ser certa. E é foda, assim. Eu não imagino eu na minha vida escolhendo uma coisa, acreditando que ser certa e tendo certeza dela, sabe? Daí afunda. Eu sempre, nunca acredito. Eu acho massa que exista um filme assim ainda, cara. Assim, dá pra um pouco acreditar no cinema. Parece um filme feito nos anos 60, 70, no máximo, sei lá, sabe? A gente reclama que o cinema não tem muita saída, que só tem ou uns filmes muito pequenos ou uns filmes muito grandes sendo feitos e tá aí um cara fazendo um filme médio, assim, né? Tipo, se viabilizando e com uma capacidade de abordar a coisa, assim, né? De ser um cineasta mesmo, assim. E que não é o Woody Allen, assim, que tá se viabilizando e fazendo, coisa, não fazendo cinema, né? Fazendo filme do Woody Allen, assim. Acho que se tu consegue abstrair um pouco, sei lá, o fato do Clint ser um cara republicano, né, se tu é um espectador escroto e fica jogando filme já com por esse lado, sei lá, se tu consegue abstrair, pensa nesse filme mudo e preto e branco e na montagem que é feita dentro do avião quando o avião tá caindo, assim. Aquilo ali é um experimentalismo, assim. É um filme mudo, ele tá fazendo plano a plano e tá montando plano a plano. Enfim, mas outras coisas que eu acho foda, que é uma relação com o true crime, é que o Tom Hanks descobre a saída ali, o argumento dele pro julgamento no bar também. Assim como acontece no True Crime, que ele consegue reconstruir toda a narrativa depois que ele tá bêbado. E no True Crime, o Clint é um cara alcoólatra e ele volta a beber porque ele perdeu a esperança no trabalho dele e tal. E outra coisa que eu acho massa também, só aleatoriamente, que a gente tinha falado aquele dia logo depois do filme, é como as filhas do Sully são fora de foco, assim. Elas existem, mas assim, o Clint é um cineasta, né? Ele sabe o que é importante. Então, assim, será que eu devo ou não silenciar a voz dessas crianças, garotas e tal? Foda-se, elas vão ficar fora de foco, a relação é o Sully e a esposa, assim, enfim. Não sei, alguém fazendo filme. É bem massa. Legal, então essa foi a nossa discussão sobre Sully. A gente não falou nada, mas a gente falou demais ao mesmo tempo. Como sempre, nosso próximo episódio vai ser o episódio de melhores de 2016. Ele vai sair no meiozinho de janeiro, parece, né? Mas tá, a gente vai ficar muito bêbado e discutir tudo que a gente assistiu durante todo esse ano. Sully, A Chegada, que outras coisas vocês destacam que talvez possam... Os Oito Odiados. Nossa, faz tempo que a gente fez filme. Spotlight. Mãe Spotlight. Só Spotlight. Uma. Spotlight, irmão de Sully. É. Mãe Só Uma. A Chegada, já falamos. Já. O Regresso. Minha Madre. Minha Madre. O do Kleber. Aquários. Mãe Só Uma. Mãe Só Uma. A gente já falou umas 6 vezes. Mãe Só Tem Uma, né? Enfim. Da Coca. A gente convida também a todos os nossos caros amigos a mandar uma mensagem sobre o que vocês acham acharam bons esse ano. Tanto o Marlon. Sei lá, se o Bruno quiser mandar uma mensagem de voz ou aparecer ali, sei lá. Se o Bruno quiser mandar, pode qualquer mandar coisa. Também. Vai ser o podcast... Se esse podcast foi maluco... Se todos os nossos podcasts são meio sem ordem, sem noção... Bruno, manda uma mensagem. O de fim de ano vai ser insano. É. Fábio, manda uma carta. A gente tem uma regra de que no de fim de ano a gente tem que beber no mínimo o dobro do que a gente bebe normalmente. Assim. Eu sei, cara, eu quero fazer o dobro de bebida e o Bruno fazendo rabanada e a gente, sei lá, vendo True Crime depois. Vamos, por favor. Imagina, né, o Bruno fazendo essa banada e trazendo aqui durante o programa. Assim. E berrando. A gente comendo berrando uma coisa escarada. Berrando fora do microfone o que tá acontecendo. É. Chegaram uma bosta. Então, obrigado por nos ouvir. Facebook, Twitter, YouTube, vai se fuder. Esse foi mais um episódio do A Conversação. Dale. Mas esse. Não sei. Achei até que a gente conseguiu. Pelo menos enrolar bastante pro filme, que é muito difícil de falar. Qual é o nome do Clint? Assim, o nome dele? De Clintones. Como assim? Clinton. O que você quer dizer? Clintores. Não, sei lá, tipo... Tu entra no Wikipedia dos caras e aí tem lá... Tem o nome de verdade dele? Não sei quem, Clint... Nascido, alguma Clinton... coisa? Clinton Clint Eastwood Jr. Ele é... O nome dele é realmente Clint Eastwood. E ele é Júnior ainda. É, Júnior. Mas é Clinton, então. É Clinton. Clinton Eastwood. Já falaram que ele era vegan também, mas parece que era lorota. Ele é vegetariano, acho. Sério? Será que o Stallone também é, quando eles se encontram pra almoçar, assim, eles fazem um espetinho de... Batata, abacaxi, abobrinha. Batata doce, vamos malhar. Como a gente faz podcast sem camisa? Oh! Pode fazer, André. Mas não tira o colar. É assim. Não, não, claro. Imagina. Falando de Clint Eastwood. Esse é o de Morrison. Cara, esse é demais. Eu achei muito gostoso, assim. Achei maravilhoso, na verdade. Sensacional. Cara, saquei em bebê da puta que pariu, velho. Eu tomei uns golinhos e tô aqui falando bosta. Não que eu não fale corriqueiramente, mas... Muito louco, ontem de noite tava cantando a cigarra, assim, mas de noite, tipo, quase madrugada, caramba, Lúcia. Só saiu com uma carninha, mas ia ser uma berinjela, ó. Ó, berinjela é bom, cara. Berinjela é bom pra caralho. Eu comi berinjela ontem também, tava muito boa. Tinha uns tomatinhos de cereja, assim. Eu fiquei muito triste que a Fábio não veio.